Thank you. Salvador, bom dia, Gol 1973, autorização Guarulhos, informação Lima. Com 1173, aguardação de tempo. Agora, teria saída prevista? Já é o lei da morte, mano. Já é o lei da morte, mano. Gol 1173, copia? Vamos falar, copia, Gol 1173. Autorizado Guarulhos 360, via Pesolo 10, decola pista no zero, direita, da El Leda, pois Leda Motiva. 119, decimal 80, 5445. Autorizado nível 360 para Guarulhos, na Pesolo 10, saída Leda Motiva. Decola da 10, curva direito, controle a posse regional decimal 8, transponde 5445 para o Gol 1173. Chama pronto, puxa chamada. Chamada pronto, Gol 1173. Só confirmando, essa é da El Leda Motiva? Da El Leda, foi Leda Motiva. Ah, obrigado. Da El Leda Motiva, o Gol 1173. Posição 7 para o pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi. A inicial pushback e acionamento reportará para o táxi, gol 173. Salvador, gol 1173 para o táxi com autonomia de 4 horas, alterno Galeão, PLB 177. Dado via pátio, Índia, ponto espero no 01895-10-19, o ajuste, tem um bom voo. Inicial táxi via pátio, Índia, cabeceira no 0, condulado 1895, estado no 019, gol 1173, bom dia, bom trabalho. Salvador, bom dia, o gol 1173, o ponto espera da 10, pronto. 73, a linha decolada 10, vento no 20 graus, com 10 nasce. Vai linha decolada 10, gol 1173. C3, decola 1229, tinha um controle 19.8, bom voo. Bom voo, bom dia.